agora é das ruas, é do rap, toma os palco, pula, faz e acontece, grita e todos põem as mãos pro alto. Cê achou fácil, porque pegou já mastigado, agora olha pra trás, otário, caminho duro que foi trilhado. Ah, irmão, mas nem nascido eu era nessa época. Então mais um motivo, olho vivo na selva é um alerta. Todos leões adormecidos ainda estão vivos te vendo e medindo, seu peso te ouvindo e não estão sorrindo. Sua ilusão de evolução, cê nem passou no teste, pensa com a mão na caneta, o tempo é que te faz mestre. Rap é uma arma que não foi feita pra tirar festim, reconhecido não, tô na missão, vou lutar até o fim. Antes que esfrie meu corpo morto em algum lugar, guerreiros, meus ossos retirem, façam armas pra lutar. O rap é muito mais do que o cifrão no seu bolso, sistema vai comprar sua rima, sua vida e te escravizar de novo. Eu vejo os veteranos dessa guerra, fica puto, anos de trabalho desvalorizado por quem só pensa em lucro. Marionete de gravador, ostento que não tem, os carros alugados nos feed, volta pra casa de trem. São Paulo é um campo minado de apenas 50 mil ruas, cuidado com seu salto alto, mantenha a postura. A moda sim te traz dinheiro e não te traz respeito, tá faltando o elemento chave pra viver no gueto. Não sou professor, sou aprendiz, mas eu passei de ano. Anos 70, 80, 90, fui me enraizando. Vulgo servo, gangsta, rap, eu vou representando. Mantendo as raízes do rap, eu só ando com os veteranos. Não sou professor, sou aprendiz, mas eu passei de ano. Anos 70, 80, 90, fui me enraizando. Vulgo servo, gangsta, rap, eu vou representando. Mantendo as raízes do rap, eu só ando com os veteranos. Tá vendo aqueles mano lá no fundo observando? O quê? O show de rap, mano, nem tão ligando. Talvez tão descontente como alguma fita errada. Tô curioso, vou chegar na parada. Não dá moleque, só tem macaco velho. Aos 23, será que eu penso certo? A dúvida é o princípio da sabedoria. Me apresentei, perguntei se eu podia trocar umas ideias, ganhar conhecimento. Vocês é gangsta, então tô dentro. Foi ali que eu percebi que o rap tem suas pilantragens. Boa influência, é malandragem. Parei, não encho mais o cu dos mercenários. Os cara tá montado, pagando de coitado 40 pila por um puto que some na fumaça. Que quando cê procura, ele já tá em casa. Que porra de camarote quer me ver, tô no povão. É por Maria, microfone que tem essas divisão. Te viu subir no palco, já te olha diferente. Fulano é popular, olha lá, olha a gente. Chama ela, se aproveita, dança, mostra a calcinha, depois a culpa é o que droga, a mina que subiu lá em cima. E a disciplina, aonde foi parar? O rap fica contra o rap, mas eu não vou aceitar. Escravo da verdade, quer exemplo e não mensagem. Oportunista corrompido, sei quem é na miguelagem. Eu agradeço aos veteranos dos anos 90. É melhor tá no passado do que sendo enganado. Não sou professor, sou aprendiz, mas eu passei de ano. Anos 70, 80, 90, fui me enraizando. Vulgo Binho, gangsta rap, vou representando. Mantendo as raízes do rap, eu só ando com os veteranos. Não sou professor, sou aprendiz, mas eu passei de ano. Anos 70, 80, 90, fui me enraizando. Vulgo Binho, gangsta rap, vou representando. Mantendo as raízes do rap, eu só ando com os veteranos. Toma a passagem, entra na nave, que os loucos decola. Com o peso da sobrevivência, os veteranos da velha escola, que foi tão fria e mortífera quanto antrax e bola. Sempre atento com quem vai e com quem vence. Os anos se passaram e a guerra permaneceu. Soldados desertaram e no final quem perdeu? Muito mais do que pensavam, pensador se fudeu. Se a vida nos dá objetivo para ir além, com a experiência dos veteranos, lições de dia a dia. Dentre erros e acerto, com o que mais lhe valia? Muitas vezes maior perrei ou na sintonia. Porque a vida é sofrida na periferia, daquilo que lhe é imposto pra aceitar sem questionar. O veterano, ser pensante, sempre corre atrás das suas metas na intenção de ser um campeão. Não deixa nada atrapalhar sua guerra pela paz. Antes que meu sangue esfrie morto em qualquer lugar, antes que a fé se faça ausente pra caminhada continuar, antes que o mundo desmorone ou pra uma cela voltar, guerreiro, meus ossos retirem, façam armas pra lutar. Porque o sistema na quebrada permanece o mesmo. A ambição e a violência ainda não parou. Independente do que seja, que tá sempre tendo corrupção, armas e drogas nos 90 me inspirou. Não sou professor, sou aprendiz, mas eu passei de ano. Anos 70, 80 e 90, fui me enraizando. Vulgo Pan, gangsta rap, vou representando. Mantendo as raízes do rap, eu só ando com os veteranos. Não sou professor, sou aprendiz, mas eu passei de ano. Anos 70, 80 e 90, fui me enraizando. Vulgo Pan, gangsta rap, vou representando. Mantendo as raízes do rap, eu só ando com os veteranos. Eu tô só no...